águas garrafais, que desapareceu da terra um povo diferente, ninguém foi encontrado. Toda a imprensa vai dizer, não se sabe pra onde, como, nem porquê. Onde está tanta gente, vão procurar, porém ninguém vai ser achado. Casas faltando parentes, congestionamentos, carros sem ninguém, fábricas paradas e lojas fechadas, sem ser feriado. Só quem não conhece a Bíblia vai perder o seu tempo procurando em vão. Enquanto isto, o povo desaparecido já está em Sião. Voa, esperança, voa, em tuas asas, leva-me para o céu. Se a vida aqui já não está tão boa, eu quero ir voando, me encontrar com Deus. Voa, esperança, voa, em direção chegando à cidade de ouro, a nova Canaã. E um anjo me levou em espírito e me mostrou a grande cidade. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, e tinha um grande alto muro todo de jaspe com 12 portas, e nas portas 12 anjos. A cidade era toda de ouro, e havia nela o rio da água da vida, e no meio da praça, a árvore da vida. Ali não há noite, nem luz, nem sol, porque o Senhor Deus é a própria luz. Muitos lares vão chorar lágrimas de sangue e vão se perguntar, por que somente a gente, se a casa da frente vazia ficou? Sem querer acreditar, correrão para o templo e só vão encontrar meia dúzia de gente, céticos, chorando sua grande dor. Só aí vão se dar conta do arrebatamento, um fato tão real. Vão desejar a morte do sul para o norte, e a morte estará presa. Vão gritar para os montes, em total desespero, caiam sobre nós, mas a igreja querida estará na glória, descansando em paz. Voa, esperança, voa, em tuas asas, leva-me para o céu. Se a vida aqui já não está tão boa, eu quero ir voando, me encontrar com Deus. Voa, esperança, voa, em direção de um novo amanhã, estou chegando à cidade de ouro, a nova Canaã. Voa, esperança, voa, estou chegando à cidade de ouro, a nova Canaã.